Passaria 2223, após a passagem do Boeing da Web na curta final, ali mantenha no zero. Após a passagem da, do Web na curta final, ali mantenha no zero. O Yankee Sierra Sierra está pronto para o ingresso? Autorizado ingresso, Yankee Sierra Sierra. Sub mantenha 2500 pés, ajuste no 013 direto Cairo, o Vitorinho de Juliette. Ajuste no 013, subindo para 2500 pés, o Vitorinho de Juliette. Pilo Tango Romeu, autorizado 045, sub mantenha. Sobe mantenha o 045, Pilo Tango Romeu. Vitorinho de Juliette, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 3.5 milhas, cruzando agora 1000 pés para o 045. Tráfego é um Bravo November 2 Papá, está na proa 235, voando direto Siri. Afirmativo, centro do tráfego, é, estamos agora cruzando 700 em ascensão para 2500. Observando o tráfego informado. Ciente, Vitorinho de Juliette. 149 no POB, o ajuste é 1013, Juliette Alfa, 18.6.0. Juliette Alfa, 18.6.0. O passaria 2223, após decolagem está restrito nível 090, até liberação do controle. O 6723 da Web, solo 35, a livrar a luz ao norte. Agora solo terra. O 2223, passaria decolado autorizado no zero, vento 1, centena com 15 nós. Patango, Yankee, Sierra, Sierra, decolou 35, curva esquerda para cruzamento do campo, atenda a passareta que iniciou rolagem na 90. Torre Web, 6723, Ivan. Sol 121, decimal 9, 6723. Torre, Sierra, Sierra, ao solo. 6723, copiou, Sol 1219. Sol, Salvador, 6723, Ivan. 6723 é o solo, 121, decimal 9. Yankee Serra Serra, curva esquerda, cruzamento do campo. Esquerda, cruzamento do campo, acho que alguém está com o peito pressionado, mas ele está descendo para frente. Passaria 2223, decolou os 36, controle 119, decimal 8. Controle 198, boa tarde, 2223, só para informar, está aberta o, a frequência da torre e do solo junto. Transmissão sobre a modulada, eu não copiei. É porque está aberto o solo com, o tra- com a torre junto, mas é chamado 198, passarelo 2223. Solo EP6723, boa. Yankee Serra Serra está na escuta da torre? Papatango, Yankee Serra Serra. Granada na escuta da torre, chama em 1895. A linha decola no zero. Vento 090 graus, 159. O Yankee Serra Serra está na escuta? Esse mantém inicialmente 3 mil pés. Informo que existe um tráfego agora na sua posição de 11 horas, a 2 milhas, que não está em contato com este controle. Está no setor da ilha de Veracruz. Então, desse inicialmente mantenha 3 mil, aguardando autorização para prosseguir para 2. 3 mil, aguardando autorização para 2. Por 94. Olha. 2223, cópia. Para dar rotatória? Positivo, passou a parede. Ufa. Fox Tango-Oscar, informo que a proa rotatória seria 130, a proa ideal para rotatória. Vou ir para 130, sim, condições visuais, e chamei a torre agora, 118.6. 18.6, vai voar a rotatória da presente, Oscar. Depois direto para a demonstração, 0 para a direita, agora e volta. Depois direto para a demonstração, 0 correto, repasse pronto. Tá bom, está vigente TRA? E antes TRA, controle. Tá, a lente do farol de Itapuã, para o check do transponder, está IW13, acionado 0176. Eu pergunto como é que recebe o Alpha Charlie. Recebo Yankee Sierra Sierra, modo Charlie Alpha, 500 pés. Modo Alpha, 500 pés. É, poderia acender nesse ponto aqui, por 1000 pés? Vai coordenar com a torre, chame a mesma agora, 118.6. Caso autorizado pela torre, a torre irá mandar me chamar novamente. É, o CAT poderia pegar então o corredor acesso interferente para a torre, até Picuaçu? Afirmativo, aí tem autorização, 1000 pés no corredor acesso, Yankee Sierra Sierra. 1000 pés no corredor acesso, em coordenação, Sierra. Controle, muito boa tarde, Web 7, ficou 6741, decolou, está cruzando 2000, possibilidade de aprovada é, ó. Web 7, suba conforme autorizado, contato radar na decolagem, verifique o código transponder acionado. Verificando. O voo no 941, 2000 pés autorizado, agora 14, 118.6. Fora da barra. Controle o voo no 941. Torre agora, desça para 2000 pés, 118.6, voo no 941. 2018.6. Normalmente o Papatanga SA Serra atinge 1000 pés, poderia confirmar como é que recebe o Alpha Charlie? Recebo 1000 pés, e antes a Serra. Então tá recebendo ok o Alpha Charlie. Afirmativo, recebo ok, modo Alpha. Somente Alpha ou Alpha Charlie? Alpha e Charlie, os dois. Ok. Todos copiou, Vitor de Juliette, passou através do farol da barra, mantendo 2500. Vitor de Juliette, ciente, vai manter a nossa escuta, informando o ponto ideal de descida. Confirme a distância do tráfego informado, comprou de Siri, por favor. Afirmativo, agora na sua posição de 9 horas a 8.5 milhas, cruzando 3000 pés para o 045, Vitor Índia Juliette. Vitor Juliette, sim. O voo 9754, reduza 2009, vai seguir tráfego da TAM, posição de 11 horas, 8 milhas, passando 070 para o 060. Reduzindo. O TAN 3602, autorizado proa de Duna, 2000 pés, ajuste no 013. Proa de Duna, 2000, no 013, TAN 3602. Controle, o Serra Serra regressa ao Odô. Yankee Serra Serra, agora 14.18.6. 3.86, graças, o Serra. Nossa, autorizado pouso, gol 1941. Engenho 070, gol 9754. 1754, prossiga até o nível de voo 060. 060. Eu não tô recebendo nada. Cruza final da 1-0. Aguardo, gol, cruza 1-0. Poderia verificar a altitude aí? Como está recebendo? Tá? Pode mandar 500 pés. Ah, ok. Stand by. O gol 9754, vetor para sequenciamento. Esquerda, proa 360. Esquerda 360, 754, tem o tráfego da TAM à vista. Ciente. Vitória, nível 380, Upper Whisky 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Leda Bidev. Intercepta Upper Whisky 50. Controle 198 e o seu transponder 5115. Ciente, o azul 4089 para Vitória, nível 380 pela Perusco 50, decolando da 10, primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bidev. Controle 198 e o transponder 5115. Certo, reporte pronto. Reportará. Fox, Tango, Oscar, todo autorizado no 7, vento 1, 10 graus, 159. 7, Oscar, tem pouso autorizado. Nível 330, 9, Peruísque, 58. Decolagem da 10, com a esquerda, saída Pucaracaju. Controle 198 e o transponder 5117. 7, autorizado Recife, nível 330, decolando a 0 com a primeira curva à esquerda. Na Pucaracaju, Amper 58, 098 ao controle, 5117 no transponder, 5728 Web. Web correto, reporte pronto. Reporte olhando e pronto. Livre BS, reportar a linha pondo na cabeceira, janeiro 19. É, já está mantendo 209, na troca 80, 75. Pioneiro 1-1, após a decolagem, está restrito nível 090 até a liberação do controle. Restrito 090 após a decolagem até a liberação, Pioneiro 1-1. Estacionado 0124, peço que acione 0224. Ah, Sebastião, 0224, Sebastião. O Gol no 328 já efetuou desvios? Turning to the car, 1328. 1328, fly heavy, mighty position, descent flight level 060. Fly heavy, mighty position, descent 060, go 1328. 3602, já pode estabilizar na final. Parará, 3602. 3, reporte ingresso no pátio principal. Alfa, aqui no pátio. Pátio 3, de reporte para ingressar no pátio principal. Pátio 3, reportará quando ingressando no pátio principal, com o 941. Inspeccionamento, passarelo 2230. Passarelo autorizado, reporte táxi. Passarelo táxi 2230. Quilo Tango Romeu, reporte pontidade descida. Go 1328, fly head stop position out, descent flight level 050. Descent flight level 050, could you confirm the position to be found? Itap position, India Tango Alpha Papa. Roger, fly to Itap position, go 1328. Otan 3566, desse mantém o 060. Estabilizado, são 3602. É 3602, torre 198, decimal 6. 198, 3602. Controle Salvador, gol 9924, cruza 210 para 1760. Gol 9924, acende identificação. Chegada a Mari, desce e mantém o nível de voo 070, reduza 250 nós para o sequenciamento. Sente, mantendo 250 já, para 7000, gol 9924, chegada a Mari. O Gona 754, 2000 pés, completo final ILS X-Ray, da pista no zero, aguarde para transferência de comunicação. Aguardando, 754. 4-3, o 1801. Controle 1-1-9-8. 3-9-8, Pedeiro, 1-1. Salvador, muito boa tarde, é Pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1, Subal 260, correção, Subal 090, restrito ao nível de voo 090, saída da EL, contato radar na decolagem. 090, saída da EL, Pioneiro 1-1. 290, 3603. Salvador, boa tarde, é o Papa Romero, Serra Hotel Charlie, para o saneamento, Santander, Oscar. Autorizado o saneamento, chama táxi, Serra Hotel Charlie. Autorizado o saneamento, chama Natal, táxi, Serra Hotel Charlie. Informa só o POB, o Serra Hotel Charlie. O POB é 04. 04, gente. Ogum no 754, Torre 1 no 8, decimal 6. 18, 6, 754. Salvador, boa tarde, o 1754 estabilizado no longa final, baixado de trabalho. Afirmativo, 1754, reporta marcador externo, altímetro no 03. Reportar externo, 754. Mantendo posição. Vitor, Índia, Juliette, frequência livre para coordenação, descida sobre condições visuais, informo que não existe tráfego conhecido no setor a informar. É, pátio, pátio Juliette, até uma espera da 10186 lá. Correto. 060-924. Passarizo para a posição 7, gol no 94. Meia 02, solo 50, Livrão 1219. 1219, 36603. Escuta, prossiga. Informo que o seu modo Charlie, ele aparece e some no radar aqui. Peço que verifique o seu transponder quando no pouso. Sente? Sente. Sente o sinalizador. Gente, Alfa Kilo, partia no pátio 3, tá 3603. No pouso 754. Visitap está autorizado para seguir para 3 mil pés. O ajuste no 0 no 3. Após Visitap, trouxe 3 mil pés com 1 no 0 no 3, 3. Vem amanhã. Operação do controle 2260. Correto, chama a 2. Chama. Confirma o tráfego, solicitou autorização. Direita ao tráfego, 93, Galeão, 23280, contra 90. Ciente, 3193, é o número 2 para a cópia. Tá, 861, no cópia. Para o tráfego, solicita se possível coordenar a decolagem da Alma Flash. Está afirmativo. Está parqueado no parte 5? Firma, em frente ao andar da Alessandra. Afirmativo, já possui o tráfego de queijo. 5123. Sente autorizado, Recife, nível 330, decola da 10, primeira curva à esquerda, na Fuca, transição Aracaju, aerovia pelo ISC 58, controle 119 decimal 8, transponder 5123, então 8001. 8001, correto, reporte pronto. Reportará. Controle Salvador, muito boa tarde, seu Triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga. Decolado do Costa Azul com 03 a bordo, vindo é Santo Antônio de Jesus, vai atender aqui para 510, acionado no 0175. Não recebo o seu transponder 075, o triplo Papa Romeu Lima. Mas ciente, mantém a linha do litoral, 500 pés, aguardando o contato radar. Vai manter aqui o litoral 500 pés, para o fora da barra, aguardando o contato, Papa Romeu Lima. Considera a restrição de decolagem até o nível 090. Ciente, passado pelo solo, está restrito 090 após decolagem, o 2260 vai... alinhar e manter na 100. Seu 100 está autorizado a reassumir na Proje Delta. A mensagem? Passaria 2230, desconsidera o restrição de 090 após decolagem. Afirmo. 1-1. Pioneiro 1-1, está sob vetor esquerda, proa 165, voe nesta proa até cruzar o nível 100. Após cruzamento do nível, está autorizado reassumir na Proje da Elfa. Controle Salvador, boa tarde. Jogou no linha 00 para 90. 165 para o Pioneiro 1-1 até o nível 6. Após está autorizado Proje da Elfa, Pioneiro 1-1. Estimativo, Pioneiro 1-1. Passarei para ingresso no baixo principal via Alfa, quilo empate 3, no certo espaço. Está autorizado a decolagem, 120 graus, 129. Fazer a decolar, 2230. Está livre para a descida. Reporte cruzando 2500 pés. Não há tráfego conhecido a informar. Controle de voo no 600. O no 600, prossiga. Cruza 170 para 150 para 90. Gente, essa identificação, a chegada é a mar e desce até o nível de voo 060. 060. Salvador approach, go 1328, establish on ILS, runway 11. 1328, contact now tower 118.6. Tower 118.6, go 1328, so long. Esse é o Bruxo, correção. O Pioneiro 1-1, agora suba o 260 pro Adileda. 260 pro Adileda, Pioneiro 1-1. 1924, vai seguir tráfego da TAM, posição de 12 horas a 6 milhas, cruzando 040 para 3 mil pés. Reduza 1-9-0 nós. Gente, reduzindo 1-9-0 nós, resolve o tráfego. Tráfego 7-2-8. 1-7-5-4, fica atento ao tráfego do portão 5, ele vai iniciar a puxa. Positivo, ficar atento ao leve, 7-4. 19-8, bom trabalho. 3-8, clear to land, runway 10, 100 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10, go 1-3-3. 260 subindo, 2-2-3-0, gol Leval. T660, está autorizado pro direta de mar, em descida até o 070, ação e identificação. Direto mar, 0770, portanto, 3566 autorizado ILS. 3566 autorizado final ILS, reporte estabilizado. Trabalho estabilizado, 3566. 104 vai aguardar o ingresso no baixo principal. Assim, vai manter a posição, vai aguardar o Web puxar. Vai manter o Web na escuta? Você está descendo para 2 mil pés, eu vou no 924. Devido à posição, mantenha a posição, aguarde o gol parquear no 3, após o senhor vai iniciar. Ok, o guarda passar de aeronave, eu vou iniciar o 5728 Web. O gol no 754, prossiga até o portão 3. Prosseguindo até o 3, obrigado. 3 mil pés. Está visual com o tráfego? Minha alterna com fim. O azul, táxi até através do portão 612, eu ajuste a 1013. Táxi até através do portão 6, ajuste 1013, 4089. Tango Romeu, frequência livre da coordenação, Kilo Tango Romeu. Tchau, 18, a da Gol já passou a retaguarda. Frisada, Quartax. Quartarei, obrigado. Frisado, descida, reporte cruzando 2500 pés. Alfa Romeo Sierra Hotel Charlie. Pessoal, possível ser turbulência, decolagem autorizada, 17.090 graus, 121. Cinco meia meia, Torre 118, decimal meia. 18.6 para 35.666. 9-2-4, autorizado 2000 pés. Aguarde para transferência de comunicação. Sentinel 9-2-4, autorizado 2000. Matete, escutando 9-2-4. Reduza para aproximação no 9-2-4, tráfego 12 horas e 6 milhas à sua frente. Sentinel reduzindo no 9-2-4. De Alfa, 149 da Web, azul 4089. Drone 1. Prato control, 1-1-9, 1-3-2-8. Controle Salvador, Papá Romeu, Serra Hotel Charlie, decolado na Dael. Serra Hotel Charlie, saída Dael, Chibol 430, contato radar na decolagem. Para 430, Serra Hotel Charlie. Frequência de frequência, com 10 quilos. Mudança de frequência, o Quebec Kilo. Não estou copiando. Juliette, Quebec Kilo, frequência livre da coordenação, céu. 328, Tex vai Alpha, Kilo, Apron 3, call me back to getting Apron 01. Ok, Alpha, Kilo, Apron 3, and I call you to main Apron 1328. Jet 5728 para o táxi com Uno, Uno 4 a bordo, 3 horas e 40, alternando Salvador. 0D, só 050 em TAP 2000. 050 em TAP 2000, 0. Índia Alfa, 2013, ponto de espera no 0, 18.6, 5728, web. Passeia. Dorotão 8001, posição 11, pushback e acionamento. Portão 11, autorizado, reporte táxi, 8001. Sente autorizado, chamada táxi, 8001. 924. Gente, com a pista que decola. 0. Tráfego da sua companhia no 11 já está autorizado. Se possível, autorizado os dois simultâneos. Caso negativo, aguarde. Espera. Então, 90, visão com a aeronave na final. Afirmativo, mantenha o ponto de espera da 90. Tem outra aeronave. Está passando a cadeira espera nesse momento. Mantendo posição. 4-0-4-2. É minha sala 03, Olivrão, 121, deixa eu lá.